Bravo 095, posso levar para a Prod Alfa? Bravo 095, estamos esperando a chegada a mar, mantém a terceira saída. Ok, mantém a pressão. Está o cruzamento da 28. Camarada, através da 28, mais direto ao meu. Autorizado táxi, clima do Lugo, chama na papá. Vamos lá, vem o prêmio, amigo, vamos lá, vamos lá. Gol 9933, quase é dona, completo final, chama o turno no 8, decimal 95. Decimal 5, gol 9933. Prazer, vê tranquilamente, Mike, ele é com meu. Tem o Mike, ele é com meu, cruze a final da 28. O senhor vai prosseguir até que setor aqui em Salvador? Vai para sobrevoo no, na praia de Buraquinho, Marcos Leite Romeu. Ei, mantenha a minha escuta, Marcos Leite Romeu, está autorizado sobrevoo em Buraquinho. Autorizado sobrevoo em Buraquinho, totalmente condicionado seu tráfego, Marcos Leite Romeu. Na informação já tem um tráfego lá, um Boeing da Gol, 737-800, na final, dá um lugar. Gente, Romeu, graças. Salvador, bom dia, gol 9933, passou o César 372, baixar para lá. Bom dia, gol 9933, autorizado pouso, na 10, vento é 090 graus, 139. Informa um tráfego, um helicóptero, um Robson 44, está a 500 pés no setor nordeste aqui do campo, no litoral. Certo, gol 9933, avisou baixar para lá. Autorizado, táxi de 17, chame a linha de pronto para decolar. Está autorizado o RNAV 3859, senhor? Senhor 3859, autorizado sempre 367, para o final do procedimento RNAV, pistão 90. Vamos estabilizado. Estabilizado na RNAV 190, 3859. 1160, retusa para 2009, número 2 na aproximação. De condições? Bem, temos condições. Confirma a mínima limpa. Temos nós. Chefe, com o 1160. É, o GDS fora? Afirmo. Procedimento de uso VAR DME, pista na zero. Solicita o RNAV da 1160, quando possível, pro 368. Gol 1160 autorizado, voo servido 368 para a final do procedimento RNAV, desse mantém a 4000 pés, ajuste altímetro 1016. 4000 com 1016, 368, gol 1160. Salvador, azul 2796. Persiga para o controle, azul 2796. Solicita nível 190. TET, subiniciamento será 1760, aguardo pela autorização. 1760, aguardo na azul 2796. 3859, desse até 2500 pés, ponto estabilizado. 2500, 3259, reportagem estabilizada. 2796, suba e mantenha o nível de voo 190. 190 para o Alto 2796. 19, boa. O voo está autorizado, decolada 17, o vento é 100 graus, 14 nós. O 3259 está estabilizado na nave 590. Tem época para assinar o chamitou. Qual é isso? 3259, aguarde transferência de diretor, mantenha o ponto de procedimento. Sim, mantenha esse curso, 3259. Chama agora o centro Recife, no 260 até 1288. O Golfo decolado, é o 5-1, chame o controle 19-8. A 19-8, Golfo. Completo na alça, agora estou em 198-295. 295, uma boa. Contra o Salvador da Patanguim, na Zulu Golfe. Patanguim, na Zulu Golfe. Com teto radar na colagem, subo mantendo o nível 080, via saída a bordo. Garoto, está livre da autodefesa? Está livre, não temos na chegada Mari. Para o ascensão direto ao 080. Outro lado, garoto, vai direto, usar o Zerrão Golfe. Você avisa o 372 e avisa o golpista. Teste está 3859, está autorizado o pouso na 10, vento está de proa, 100 graus, 149. Gente, pouso autorizado, está 3859. velocidade de buraquinho. Se é autorizado, mantém a ar lá até o Rio Vermelho. Vai com produção da Copom, Mike Juliette Romeu. Ok, Mike Juliette Romeu. Aproximadamente do campo, para informação, tem um Airbus da TAM a menos de uma milha da cabeceira, menos zero. Após o cruzamento da final da 28. Já pronto para o cruzamento, vai aguardar o pouso, Mike Juliette Romeu. Lange. Serra, chame na ponto 0 da 17. O Mike Juliette Romeu está autorizado para usar a final da 28. Reporte cruzamento efetuado. Gente, Mike Juliette Romeu informará através da 35, Mike Juliette Romeu. Aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0 no 6. Gente, gol 9 no 60. Eu já dou alinhar em manter a 17 até o Juliette Serra. 59 no solo a 56, solo 1219. 219, mapa. Meu avistado o tráfego, que é cruzando a final da 28, ao sobrevoar Itapuã, chame o controle 19-8. Itapuã, transferência direta autorizada para o Mike de Romeu Bravo, pela colaboração. Olha. Zero, autorizado pouso, 1-0, vento, 1-0-0 graus, 1-4 nós. Autorizado pouso, gol 1-0. São Juliette Serra, livre decolagem da 17, vento 090 graus, 14 nós. São Juliette Romeu, CF, mantém em arrivo visual, escuro de controle, ajustamento na 096, linha de literal posteriormente e direto de vermelho. Firma informada sobre o Mike, 7 CF, 796, serviço radar encerrado. 64 milhas nordeste do Oeste Salvador, submantendo nível de voo 190. Chama agora o controle Aracaju na frequência 120 do sinal 3. Aracaju 203, bom dia, 2796. 2179, está autorizado a alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, está 3179. Zero no solo ao 00, chame o solo 129. 309, igual no 160. Livre decolagem, 1-0, vento é 0, 9-0 graus, 1-3 nós. Livre decolagem, 1-3, vamos, 7-9. Gilete Serra. Mantém a senha de voo visual no corredor Axé, na escuta do controle. 3-10. Tá 50 mil, senhor, já tá 710, inversando conforme cópia. E o seu autorizado aprou direto do DCT Manati? Afirma, autorizado direto Manati subindo a 1000 pés. Mostra direto terra, escuta o controle. Informe quando a 20 milhas afastado. Informa a 20 milhas afastado, escuta o seu autorizado. Zona 79 decolado ao 02, controle 19-8. 1998 até 3179, bom dia, companheiro. Contato radar na decolagem, submanda nível de voo 320, voa saída da Delta. 320, voa Delta, 3179. Gol 2171, tem uma identificação, via chegada bem, sequência, eu mantenho 4 no pé, ajuste a altímetro 1-0, 1-6. Mas no Golfo, né, escuta o controle, informe quando afastar 40 milhas. Chegando a 311 na sua identificação, via chegada bom. Desça e mantenha 050. Ajuste de altímetro 10196. Sete, solicitação de procedimento RNAV. Mantenha-se na escuta do controle da guarda de instruções. 20 nautas de Los Romeo. A família mais um gosto com seus reportes de cancelamento do plano de instrumento. O serviço está terminado, 47 milhas, setor sudeste, Salvador. Para o serviço de informação de voo alerta, chame Recife, 12.190. Funcionamento 312, decolada Zulu 1, chama o controle Salvador, 119-180, bom voo. 198, bom voo, trabalho de Luiz, não se acione lá fazer o procedimento em análise para a pressão a zero? Afirma aqui, pela 5 do Eixo, nada. A gente tem condição de voo, Vitor 366, em descida 2500 Estado 1906. 3179 Recife em 125.1. 351-3179. Controle 63-22, bom dia. Contato na decolagem, se mantenha nível de voo 350. Após passar 2000 pés, direto Jama. Direto Jama, 6312. Não se aciona, autorizado a imagem, reporte final sobre o voo. Autorizado a imagem, reporte final, 2171. Azul 9170, ponto de espera, tá? Azul 9170 autorizado, ingresso de decolagem, vento 090 graus, no 3 máximo. Azul decola 9170. E é essa próxima série. Sim, 71. Estabilizado e já tem a pista vista. 2171. Tem, chame P1 no 8395, gol 2171. 1895, obrigado. Canela 311, deixa 2500 pés, autorizado já na proa do Serra Vitor 366, após que na final estabilizado na imagem. Chegou 2196, mantenha o ponto de espera para estima zero. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. É o gol 2171. Final, pista no 03, vai checar. Gente, gol 2171, continua para estima, está aguardando a pista livre. Mantendo 500 pés, vivo sobre o voo, o metro de leste Rondônia, escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, 500 pés, na GR. 270, decolado 18, chama o controle Salvador, 119, décima 8. 198, obrigado. Controle Salvador, 9170. Azul 9170, contato Raião Decolagem, se mantém em de voo 320, passando 2000 pés, voo direto Leda. 2000, voa Leda, para 320. Voo 2196, após o tráfego da companhia na curta final, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Após alinha e mantenha no zero, 2171 no salão de 20, libera próxima direita via Foxtrot, chama 121 decimal 9, controle top. Foxtrot, chama 119, 2171. Na minha teve no ano completo, chama 121 decimal 95. Boa noite, Telemetria 3191, bom dia, continue a aproximação, aguarda na pista livre, o ajuste no 096. Voo 2196, decolagem autorizada, vento 090 graus, 122. Iniciando, 2196. Telemetria 3111, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 00 graus, 12 nós. Decolada 222, chame o controle Salvador 1990, 1980. 1980, 2196. Controle Salvador, o 2196 decola na sua escuta da El Leda. O 2196 contato radar da colagem, se mantém a nível de voo 360 via saída da ELTA. 360 via 2196. Fazendo essa XLCM Recife 125 de cima a ONU. Salvador, bom, Newton, 304, São Ponto 0, Dona 0, pronto. Chileno é 250. A sua identificação, desça até nível de voo 050, Ana 13 TAP, aguardando a vitória para o NDB Zulu. Afirmativo, inicialmente a prioridade TAP, aguardando a prioridade para a Vitor 366. TAP, Salvador, 2196, solicita Porto Seguro do presente. Aguarde com relação, voo 2196. Aguarda. Afirmativo, Zona 770 Recife, Ana 25 décima 1. 251. Afirma. Obrigado. Voo 2196, não conseguimos contato com o centro Recife para a aeronave direto para Caju, corrija direto para o seguro. Chame agora da presente centro em 125 décima 1 e solicite bom voo. Ok, entendeu? Chama Recife 1251. 2196. 8, dan 3304. Salvador, bom dia, o TAM 3304, acerto, TAM 2107. TAM 3304, bom dia, contato Aranha, decolagem, sube e mantém o nível de voo 360. Passando 2000 pés, voo de Telefa. Telefa, acelera o nível de voo 360, TAM 3304. Gente. Hotel Juliette, Hamilton, sobrevivo visual, autorizado voar direto para o Itapuã, loco código 01145, reposto em breve descida. Chanel 250, vai na prova de trânsito 366. 666, 5000 graus. Autorizado a descida a 3000 pés. Chanel 250, alocado no 096. No 096, 3000, 366, 6250. Confirme para o controle. Voo 1648. Voo 1648, acendo identificação, descendo nível de voo 050, voo na prova de TAP, aguardando virtudes para final do procedimento NDB do voo. 050, voo na prova de TAP, voo 1648. O leste de visão está autorizado também a realizar o RMAS, gol no 648. Frente, voando na prioridade, aguarde a utilização para o Serra Vida 366. Na 250, desça 2500 pés, autorizado em RMAS, reposto na sinal estabilizada. 59-0, sem identificação, sem contato radar 57 milhas. Agora se eu estou sudoeste de Salvador, mantenha a proa de mar e reposta em breve descida. Frente, Monte Juliette Romeu. Vicencuza já tem um helicóptero nas proximidades de Dona 503, né? Ele não irá interferir nessa aproximação. Ajudei 590, desce inicialmente nível de voo 120. Desciba para Juliette Serra. Gente, livre descida, reporte passando para o Tapuã. Passou o frame ali, está estabilizado, 6250, avistando. Chilé 6250, só me tem um número de 995. 895, boa, até daqui a pouco. Estabilizado no erro, nave vai passar o 372 e vai checar. Oxenem 6250, vento 090 graus, 139, altímetro 10 no meio, autorizado pouso, pista 10. Autorizado 0090 com 1362. Linha 48, foi autorizado o desfile 2510, ajustado no 0960, na produção Vitor 366, autorizado o R9, pistão no 0, reposto na final estabilizada. Ok, boa Serra Vitor 366, 10.2.500, autorizado o final da R9, com a tarefa estabilizada. Até a patrulha. Luna 648, confirma sua velocidade indicada. 2409, 648. Gente, ajuda 590, e autorizado descida nível de voo 080, inicie redução para 2209. Descida 0202209, 2590. Hotel Juliette Serra, passou para o Juliette Serra. Teste, esqueci agora 14 e 1 no 8, 1, pouso Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra. Passou o Papa Romero, Hotel Juliette Serra. Juliette Serra, tu usa o Hotel, prossiga. Passou para o Juliette Serra. Gente, aperta na vertical, está certo?